Con el intoxicante ritmo brasilero, Ethel Smith prepara un cóctel musical de auténtico sabor latinoamericano, alegre y bullanguero. Si acaso tres tipos emplumados se ven intoxicados con este rico cóctel a ritmo preparado, es cosa tolerable. Discúlpenlo, señores, la samba es la culpable. Que de lá como essa vaca. Fala o subido que aprender do pandeiro. Puxa no couro que se estica na comida. Depois então você não para de mexer.